360 autorizado. Recolha da pista 10, primeira curva direita. Subida da El, Leda após Leda Bridge. Intercepta e segue na Pedro Lu 16. Controle 119.8. Transponder 5174. Autorizado. Confim 360, decola da 10, primeira direita, da El, Bridge, Leda. Intercepta. Da El, Leda, Bridge, intercepta por 5.3. Controle 5174, transponder 5.7. No 897, contagiou corretamente, ampara pushback e acionamento. Controle Salvador, bom dia, com 1642, decola na sua escuta. 1642, bom dia, contato radar, gol 390, saída PUCA. 390 na PUCA, gol 1642. Solo, 1607, portão 05 para pushback acionamento. 5 autorizado pushback acionamento, táxi, 1607. Camarada, táxi, 1607. Solo Gol, 1804 para o táxi, 162 a bordo, está alternando Campinas com 3 horas e 5 para o treinador. 4 no 10, que passou essas informações, confirma. Matheus, está pronto para o táxi, 162 a bordo, está alternando Campinas com 3 horas e 40 minutos. Gol no 804, número 3, A2 Boeing da companhia à sua frente, então tá aqui se seguindo os mesmos até o ponto de espera lá, 18.862, bom gol. Gol na 7.5 e ainda no ponto de espera, 18.862, bom gol. Torre Salvador, bom dia, total 9910, está no localizador ali. Estimativo, total 9910, traço avistado, 1012 no altímetro, 0.02, já embaixo travado? Ainda não, mas avistado. Reporte quanto, por gentileza? Certo, reportarei. Bom dia, Gonçalves, 715, posso te perguntar, 04 vai aguardar o pushback do aeronave ou pode prosseguir? Assim que a mesma concluir o pushback, pode prosseguir agora com o comando número 2, 1804. Muito obrigado. ...9910, tem pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, cheque o trem. Baixo travado, total. Livre pouso. Está nordeste de Salvador, está cruzando 150, 25 milhas. Ciente no E42. E42, chame centro Recife em 12545, alterno 2685, tenha um bom dia. 2545, 2085, bom dia. E4069, chame centro Recife em 1251, alterna 13325. 251, alterna 3325, bom dia. Bruno 7 no 5, ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, Bruno 7 no 5. Total 9910, taxi via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43, total. Salvador, bom dia. TAM 35 no 7, informação hotel, autorização Brasília. TAM 35 no 7, Brasília, número 2 para a Copa, só um minuto. Tá aguardando. Goiano. É nóis. É o José, um abraço. Igual. 204, bom dia, ali mantém cabeceira no zero. Solo, voo 607, POB 192, autonomia 0410, alternativa Galeão para o táxi. 7 ainda no ponto de espera, 18.812, no voo. Espera, 2.806.607, obrigado. Para puxa, direcionamento, 3.55 no 4. 5.5 no 4, no pote 3. Red Sun, tem que mexer. Se escuta. Doutor 9910, Parque Cimento, atento ao trip que vai receber pela pushback no pátio 3. Caso seja possível, pode ingressar. Caso contrário, aguarde o trip quando iniciar o push. Controle Salvador, bom dia, Gol no 705, decola. Bom dia, no 705, suba ao 360, saída Gole, vigilância. Saída Gole, 360, no 705. 804, livre decolagem, pistando zero, vento variável com 02 nós. O rigor 607, ponto de espera, pronto. Gol no 607, ali mantém cabeceira no zero. Ilha 380 autorizado, via Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, subida Gole, transição ao fita, controle 199 decimal 8, transição 10, 5410, 5410. Informativo autorizado 380 para Brasília, via Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, Gole, oficina e a saída. 198 ao controle, 5410 ao transponder. TAM 3517, portão 3. 3517, contingimento correto, chama para pushback, senhor. Reportarei pronto, obrigado. Paulo, bom dia, Gol no 605 com a Hotel, quando possível 400 Galeão. Gol no 605, copia o 360. Sim, ao transfer. Galeão 360 autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda, pós-Leda, Bidev, controle 199 decimal 8, acione 5175, transfonda. O nome 05, adicionando, aerovia após Bidev, segue na UPA 9857, por segura e após o Luna 6. Ok, só confirma para mim o transfonda 5175. Afirmativo, 5175. Galeão 3, puxe o... para táxi, o trip 5504, está com 4-5 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna a Recife. Trip 5504, via pátio em frente até a Índia, após direita no ponto de espera 18,5, altímetro 12 no... Em frente até a Índia, no ponto de espera, chama 218,5, trip 5504. Mike Camus, já que só um minuto, conta Teresina 280. Perfeito. Firme, cortando a informação para o Maicon Vilhante. Teresina nível 280, prepara Momo, só um minuto cópia. Está na guarda. Solo 897 da Gol, segue acionamento 07. Cuidado no 7, Gol no 897. Confirma que a gente usa apenas o transponder que copiou? 5174. Afirmativo, chama para o táxi. Segundo 607, decolador 58, 198, controle, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Olá, Gol 607, bom dia. Bom dia, Gol 607, suba ao 360, saída da EL, vigilância. 360 da EL, 607. Sino 43A, linha de colapso 0, vento 040 graus com 03 nós. A linha decola, é 5 na base. Ligação. Teresina 280 autorizada, decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, Albo após Albo direto, controle 199.8, responde 5404. No 7, no 5, chame Recife 1260, alterno 288, bom dia. 97, taxi via Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 18 e meia dúzia, altímetro 1003 agora, vamos lá. E agora o controle, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Estacionamento 5 no 4, bom dia, suba 190, saída Pucca, vigilância. Poderia, senhor, se possível, coordenar o nível final 150 para o triplo 55 no 4? Ok, 150 sub, mantém, vou coordenar com o centro aqui para manter como final. Ah, sim, gente, muito grato. No 4, autorizado 150 como final, voa direto Aracaju na presente. 150, direto Aracaju, trip 5594, grato. Gol no 804, chame centro Recife, frequência 12511, alterno 3325, bom dia. 251, alterno 3325, tenha um bom dia, muito obrigado. 197, espera 10. Gol 897 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 030 graus com 05 nós. Pronto para o táxi, 69 a bordo, alterna Campinas, com 4 horas de autonomia. 9605, táxi inicialmente até através do portão 62 e após siga as 2 da TANA. Ponto de espera 1862, altímetro 10013, bom voo. Gente, livre táxi até através do 62, segue o colega da TAN no ponto de espera monitora, aliás, chama de 286. Voltinho pro padrão 53, ou mesa. Gol 897, regulador 05, controle, licença 98, bom voo. Alô, boa. No 607, chame centro Recife, 1251, alterno 3325, bom dia. Recife, 1251, 3325, gol no 607. Controle, gol no 897, bom dia. Bom dia, 1807, contato radar, subou 360, saída da El. Israel 360, gol no 897. Para o táxi, o Sustan 3517. Estamos com 162 a voz, 4 horas de autonomia, alterna com 3517, ainda no ponto de espera 18.000, time entrou no 03, morreu. Vindo até o ponto de espera, 13 agora, Sustan 3517, obrigado, bom dia. Paulo Salvador da 3513 para autorização Galeão. 3153, escute a Índia. E agora só um minutinho para cópia. Copia 380? Afirmo. Só um minutinho. O 605 vai via Índia ou Juliette? Vindo as duas da TAM, via Índia. Ok. Comandante, bom dia, Otan 35, 17, quantidade na Tá 35 no 7, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 030 graus, 105 mais. A linha decola, tá 35 no 605, bom dia. Bom dia, 05, bom dia. Após a rolagem do Airbus 320 da TAM, a Lima tem capseira 1-0. Gente, após a decolagem do TAM, a Lima tem na 1-0, 1-0. Vida da EL, leda após leda, BDEV. Interceptor da 9857, após posto seguro, UPS Luno 6, assim conforme plano. Controle 199.8, responda 5415. Autorizado Galeão, nível 3-0, decolada 10, curva direita na saída da EL, Leda. Depois foi direto de 10, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, aciona 415, controle 119, sinal 8, tanque 153. 153, protegimento correto, sim, para o pushback acionar. Então, para o pushback acionamento. E o 5973, pronto para copiar Recife, 310? É, pronto, 310. Recife? Pronto, 34. Ok, 310 para Recife, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. Controle 199.8, transponda 5414. 10, cabeceira 10, vai decolar de curva esquerda, subida Puca, transição Caju, 108, 198, ao controle, 544 ao transponder. E o 5973, cotejamento correto, chame para a pushback acionar. Para. Soninha? Zero, saída Gole, transição Ofito, vigilância radar. Uno 897, chame centro Recife em 125, Uno alterna 3325.